Poi ho te la scavo. 3044 negativo, vai TAP, está autorizado Duna. Ah, então agora ficou bom. Duna, obrigado, 3144. Com 600. Oi, Zipá. Zipá, voando, agradece. O gol 600. Salvador, boa tarde, 35489. Gente, 6315, tráfego avistado, costa de aproximação, guarda de autorização de pouso, 130 graus, 089. Ok, 6315. Tá pronto, você vai copiar? Só um minutinho. Não escuto, prossiga. Ok, Salvador opera visual com teto de 2000 pés, visibilidade de grupo de 9, 29 graus, o ajuste de altímetro 10117 e o vento 130 graus com 8 nós. Tá pronto com a cópia da autorização? Não escuta pra cima. Autorizado Vitória da Conquista, o nível é o 200, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, elefa após direto. A frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, aciona 5541, o trip 5489. Ok, está autorizado o 200 para a Vitória da Conquista, decola da pistão no 0, perfil da subida Arbor, elefa, após elefa, DCT para a Vitória da Conquista, transponder 5541, 1208 é a frequência do controle de saída, o trip 5489. Correto, 5541 no transponder, no pátio 3 chama pronto para o pushback acionamento, 5489. Vai chamar o 5489. Salve o 1924, livrou instruções, boa tarde. 1924, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette até 10, 1924. Confirmando o transponder do 5489, 5541, ok? Afirmo, 5541, tá correto, 5489. Sim, obrigado. Muito bem, aqui agiliza o táxi, é o número 1 no ponto de espera. Livre ingresso, o Vitor versão, o Vitor Mike Quebec, livre ingresso e decolagem, 140 graus com 10 horas da terceira do Airbus. Xené 6315, solo 36, libere a direita, chama o solo 219. Ok, direita 2, vamos lá, vem. 6315. CIF 1251. 251, Bono, 333, boa. Boa. Mike, Agudel. Chete, Mike, Agudel. Taxi via Alfa e Juliette, portão 04. Oh, boa tarde, Alfa e Juliette 04, obrigado. Pois. Estamos 208, Vitor Mike Quebec, grato, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Patatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, controle Salvador. Decolado na 17, na sua escuta, senhor. Sente, Mike Quebec, prossiga a visão na escuta. Manterá, Quebec. Vitor Mike Quebec, já acionou o transponder? Afirmativo, senhor. Acionado 0191, cruzando 600 pés. Alô, está aquecendo. Papo. Voo Romeo 00, chame Recife, 12685. 2085, chamarão, 600 da Gol, obrigado, vamos filiar até. Boa. É. 3144, está autorizado a aproximação em LS. LS, 3144. Salvador, boa tarde, Papatango, Oscar da Vila. Papatango, Oscar, tem um quilo, esse é o controle, Salvador. Confirme, transporte de inferno. Afirmo. Paciente da Romeu livrou 210 para 150. Vou partir direto pro VOR, quando pronto, 2000 autorizado com 1017. Gente, Oscar, tem um quilo. Ok, Vitor Mike Quebec, agora passei a receber o seu transponder. Eita. O Delta, frequência livre. De November Alfa, reposte alinhado e pronto para decolagem. Livre de colher da 17, 140 graus, 109, Índia, November Alpha. M2-1-3, boa tarde. Aguarda cópia Galeão, nível 360. Adão. 3144, obrigado. É. Parou da barra, Vitor Mike Beck. Frequência livre, Mike Beck. Frequência livre, grata, dá a volta, Beck. Doutor, boa tarde, tá? 3144, uma milha e meia de externo, pista vista. Quatro, continua aproximação, guarde autorização de pouso, check 3. Baixado e travado. Ok, avistado, avistado o tráfego, livre pouso 10, 140 graus, 109. Livre pouso, está 10, está 3144. 8 e S1 0123, Quebec Serra. O Papa Romeu Índia November Alpha decolado aos 44, suba para 1000 pés. Prossegui pela linha do litoral e sempre para cruzar a final da 28. Gente, vai atenção para 1000 pés na linha do litoral, chama para o cruzamento a 28 Índia November Alpha. M2-1-3, cópia. Copia. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme Alpozulu 1-0, SMAP, direto Úvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bridge. O controle opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-7-5, Oxané 6-2-3. Coxané 6203, está autorizado Galeão, nível 360, pelo Epezulu 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena. Decola 1-0, curva à direita da El, Leda Bridge, 1208 ao controle, 5575. Poderia só confirmar o nível copiado? 3620. Correto, chama pronto no portão 05, Coxané 6213. Vai. Índia November Alpha autorizado cruzar a final da 28. Autorizado cruzar a final da 28, chama cruzamento efetuado. Autorizado cruzamento da 28, chama quando efetuado o cruzamento, Índia November Alpha. 3144, solo aos 47, chama solo 219. 219, 3144, obrigado. O Oscar até o que ele estava voando pro VR. Chame o controle 1208. 1208, Índia November Alpha. Pode executar o localizador e prossegue o combustível? É, o senhor vai pausar na pista 10. Atenção, 17. Então foi Foi por isso que eu autorizei a Pro do VOR, para aproximar o senhor ao máximo do aeroporto e aí o senhor girar, encurtando a sua trajetória, pousar na pista 17, pois eu questionei se era transporte de enfermo. Afirmativo. Vamos pro VOR. Muito grato, senhor, pela colaboração. Ah, positivo, mas caso o senhor queira voar duna para interceptar o ILS, completar a aproximação, depois abandonar a final e prosseguir visual para a pista 17, também pode. A intenção do controle era encurtar ao máximo essa sua trajetória. Muito grato. Estamos na proa, vamos manter a proa de duna então e aguardar para interceptar que estamos no instrumento ainda, obrigado. Positivo. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3154, atinge 150 com a Romeu. 3154 Salvador, desça para 2017, chegada a Mari. 2017 via Mari, tá 3154. Salvador, boa tarde, gol 648. 648 Salvador, desça para 2017, chegada a Mari. 2017 na Mari, gol 648. Controle Salvador, aqui é o Papá Romeu, Índia November Alpha, decolou da 1794. Índio Novo Amaral, foi este o controle. Salvador, prossiga em condições visuais. Para sua informação, no litoral norte, o Bravo Kilo Whisky também a 1000 pés. Atenção para trás. Ciente do Bravo Kilo Whisky no setor, vai manter o 1000 pés, condições visuais, o Índio Novo Amaral. Salvador, boa tarde, é o Chané 6315. 6315, Guarulhos, nível 360, aguarda 1 minuto para cópia. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, o Azul 4065 para cópia, informação Serra. Me chamando Sola? O Azul 4065. Azul 4065, Campinas 360 já aprovado, número 2 para a cópia, aguardando. Guarda. Sola. Trapo Salvador, é o da 3193, na escuta para autorização, nível 340, Rio de Janeiro, assim que na informação Terra. 3193, Galeão, tem o nível 38 já pré-aprovado, só auxílio 34? Pode ser o 38, 3193. Sim, Matil, só um minuto pra cópia. Anemia 3115, cópia. Ok, 15, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme, bridge, up Zulu no meia, Bravo até Zulu, direto Trivi. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Leda e após Leda direto Bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5577, Oxené 6315. Ok, o Xander 6315, aprovado, 360 para São Paulo, Guarulhos. Conforme a rota, voa a Bridge, Epsilon 6, BHZ, 13. Saída da 10, decola com curva direita, cumpre perfil da Leda Bridge. Chama controle 1208 e aciona o transponder 5577. Correto, 5577, 360 no nível, chama pronto no portão 04, Xené 6315. 15, obrigado. Rádio 4065, cópia. Ah, escuta. Autorizado Campinas, nível 360, via rota conforme Bridge, Up Zulu no 6, Bravo até Zulu, direto Trivi. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda após Leda Bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5024, Rádio 4065. Autorizado Campinas, 360, da Leda Bridge, decola do 1-0 com curva direita, via para o Zulu no meio após Bravo até o Zulu, após Trivi, controle 1208, aciona 5024, o azul 4065. Correto, chama pronto para o estacionamento, o azul 4065. Chamará. 3193, cópia. Leão 3193, autorizado Galeão, nível 380, via rota conforme Up Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5546. Ok, tá sobre a linha do litoral a 1.500 pés. E o Bravo Kilo Whisky, eu vou cancelar a proa 270, só vai manter esse visual a 1.000 pés. O Índia Novamba Alfa atingiu agora a linha do litoral e tá mantendo 1.500. Ambos com 1.017 no ajuste altímetro. Afirmativo, tá ajustado 1.017, Índia Novamba Alfa. Kilo, check 3. Tá, show de avanço, velho. Tem de pouso, velocidade de vento de 130 graus com 11 nós. 30 com 11, Ciência. 93. Salvador, Xané 62, 13, posição 5, pushback, acionamento. Quilo, Quebec Serra, controle. Decolada 17, senhor, na sua escuta. Quebec Serra, prossiga em condições visuais na escuta do controle, Quebec Serra. Sim, Serra. Para o pushback acionamento trip 5489. Trip 5489 autorizado pushback acionamento, chama táxi. Confirmo para o C489, eu estou autorizado puxa acionamento. Autorizado, parte 3, chama táxi 5489. Autorizado puxa acionamento, chama para o táxi 5489. Bravo, Oscar Delgado. Corre, Oscar Delgado. Ok, é o 58 solo, frequência livre. Graças, boa tarde. Para o táxi com 91 a bordo, autonomia de 4 horas alterna com fins. Trão no meu pé? Positivo. Então tá descendo, indo na Vemeral. Autorizado o táxi em frente, segunda à direita via Índia, ponto de espera da 110, torre 118 decimal 6, o ajuste 107, o Xané 62 no 3, bom voo. Direita Índia, 862 a ponto de espera, 62 no 3, boa tarde. Livre, ele é a câmara estabilizada, 4-8. Tarde, prossiga. Afirmativo, tá pronto, cópia? Serra autorizado, Salvador para Serra Novembro, 500 pés, decolagem da pista 17 em coordenação com a torre, direto do pátio com Proa Norte, o controle, correção, vai permanecer na escuta da torre até o Serra Novembro, a torre opera em 118 decimal 6, e o transponde é 0142, Yankee Serra Serra. Capitão com Bravo, que Luiz, controle. Existe uma aeronave, o Airbus da TAM, a 5 milhas para o externo e 9 milhas atrás dele, uma aeronave da Gol. O senhor vai chamar a torre agora em 1186 e solicitar instruções voando para a rotatória. Câmbio. Boa. 5489, autorizado táxi em frente, última direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 1017, tem um bom voo, trip. Ok, ponto de espera da 10, torre 118,6, obrigado, bom trabalho, senhor, até já. Salvador, tá 3805, informação Sierra, Guarulhos 340. TAM 3805, Guarulhos no 340, pronto, cópia. Afirma. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota conforme Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. Controle 120 decimal 8, aciona 5522. Autorizado Guarulhos 340, Bridge Up Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, Trive, ponto de causa. Decolagem 10, curva direita da El Leda, 1208, controle 5522, transponder. Tá, 3805. Bem, correto, só confirmando após Leda, vai voar direto Bridge, chama pronto no 111, então 3805. 3805, sim. Teve até a volta, certo? Oi, o trip 5489, boa tarde, aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Mantém o número 2, 5489. Vai manter como número 2, 5489. Pronto, cópia, do novembro. Autorizado IRC, nível 085 visual, decolagem da pista 35, após decolagem inicia a curva à esquerda na radial 317, o controle 120 decimal 8 aciona 5505, ECO do Blue November.